Lima. Afirmo, o ajuste 1015, informe estabilizado, 3732. Muito obrigado, Chanel 6391, no seu número 2 para aproximação, informe indicada. Reduza para 2209, 6391, prode pelo. Decolado ao 59, chame o controle 1 no 935. Controle saída 1935, gol 923, bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia, gol 923, saída a bordo. Gol 923, contato radar, saída 360, vigilância. Gente, radar 360, vigilância, gol 923. Juliette, no meu pé, condições visuais, frequência livre. Sareu 2227, autorizado a decolar de pista 10, vento 100 graus com 099. Azul 4039, autorizado a olhar em Mati. Chama Centro Recife, 1260, alternado 288. É, 088, obrigado, bom domingo, hein. Até mais. 311, desça para 2000 pés, 1015. 2000 pés, 1015, nós. 1935, obrigado. Bem, boa, é o passarelo 2227. Passarido 2227, contato radar, saída Arbor, sobe ao 260, vem lá. Arbor em ascensão 260, 2227. 311, autorizada a final, pista no 0 como número 2. Senhor, meu Deus, 5 tempo de espera. Romeu e Juliette. Direcionar a resposta para o táxi, Romeu e Juliette. Do 4039, autorizado a decolagem vista no 0, vento no 00 graus com 099. São 3732, continua essa aproximação, cheque trem de pouso, aguarde pista livre. O 1923 chama Centro Recife, sequência 1260, alterno 288. É, decimal 0, 228, decimal 8, 1928. 3732, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 00 graus com 09 mais. Que negar no 0 no 5. Livre ponto, a 190. 3732. Ok, será o 360, Dael Leda, depois direto Bridge. Seu nome é 319, complete final, chame torre no 86. 1186, o seu nome é 3. O CNM é 3 no 1, continua sua aproximação, cheque frente pouso, aguarde pista livre. Do táxi, reporte para ingresso na 17. Salvador copiou da 325 nós. Salvador na escuta do seu 3859. 3859, prossiga. Está tentando falar com o Solo, não está conseguindo. Escute a informação Kilo, chame 1211. Olha, informação Kilo, está de Solo em 1219, o 211 está vindo operante. Chame 1211. Então 3732, no solo ao 08, edifício pela direita, chame solo 1211. 1211, é, só chamador, você não é 6311, baixado travado. É 6311, vento 100 graus com 09 nós, QNH 1015, autorizado pouso pista 10, você não é 6311. Copiado vento, autorizado por uma pista 10, né? 325, visual contrato nacional. Após o pouso do Airbus da mesma companhia, autorizado a alinhar e manter. Sim, meu aeronave chama Torre. Engenho November Alpha, autorizado, ingresso na 17, reporte pronto. Né, meta 1 no solo aos 1-0, divide pela direita, chame solo, frequência 1-2-1-1. Solo de bar, 1-2-1-1, na frequência do solo, né, meta 3. Gostaria do 2227, chama Centro Recife, no 260, alternado 288. Ané 6225, autorizado decolagem, pistão no 0, vento no 00 graus com 0 nós. No 435, mantenha quando espera dar no zero. November Alpha, mantém a posição. Oxenai 6225. 6225, decolado 3, chame o controle 1935. 1935, boa semana. Olhe, muito bom dia, Oxenai 6225. 625, contato radar, sobre para o 320 de lá. 320, não se escuta, 6225. Ah, sai da bomba. Quer de novo, possível? Na resposta para o quadro. Primeiro alfa autorizado, decolagem, pistão no 7, vento no 00 graus, 099. Alfa V2 Juliette autorizado, alinhar e manter. Tô V2 039, chama Centro Recife, frequência 12551, alternado no 3325. 251 no 3325, bom domingo. Até mais. Forma meu índio da Viberal, foi decolado ao Zumo 5, curva esquerda, primeiro terço da pista, reporte cruzando o eixo da 1-0. Gente, curva esquerda para efetuar o cruzamento no primeiro terço da pista, índio da Viberal. Cidade ciente, manter a posição. Tô em dia November Alfa, efetuando o cruzamento do campo, no terço da pista 1-0. Dia November Alfa, chame controle de frequência 1935. Aí transferir agora pro controle Salvador, 1935, em dia November Alfa, mantendo o pro litoral norte. Voo no 435, informação de tráfego, o Cessna mantendo 1000 pés, passando acima do aeródromo, não interferirá com sua decolagem. No 435, autorizado decolagem em pista 10, vento 100 graus com 09 nós. Autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter na 10. Obrigado. Alfa Vila Juliette, autorizado decolar de pista no 7, vento no 00 graus com 0 mais 9. Povo autorizado o táxi, reporte para a indicação no 7. Comprou do corredor forte no meu pé. Onde não liberar para manter as condições visuais na minha escuta? Manter condições visuais na escuta permanente do controle, onde não liberar. Despacho Salvador. Opa. 935. 935, 435. Autoriza a ligação 7, a parte pronta. 35, decola da El, bom dia. Voro 435, sobe para o 240 da El, vigilância radar. 240, Voro 435. Se é possível, direto da El, Voro 435, dá presente? Autorizado. Autorizado, 435. Canaé 6312, autorizado decolagem pistão 0, vento no 00 graus com 09 nós. Lembra de decolagem da 10, 6312. Controle Salvador, bom dia, aqui é o capitão Golfo Vitor Juliette, decolagem 017. Ó, Vitor Juliette, mantenha as condições visuais, um no meu pé, reporte parada barra. Mantenha as condições visuais, um no meu pé, reporte parada barra, alfa, Vitor Juliette. Chamé 6225, chama Centro Recife, frequência 1260, alterno 288. 260, Centro Recife, Chamé 6225, vou chamar. Decolado ao? Cené 2, decolado 2-1, chama o controle 1-1-9-3-5. 0-3-5, bom domingo, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, o Cené 6312. Cené 6312, sobe para o 350, vigilância radar. Para o 350, autoriza Aracaju? Autoriza para o de Aracaju, para o 6312? Ainda não. Ok. É 6312 autorizado, Aracaju. Aracaju, obrigado. Oscar Golf, decolado 23, chama controle 1935. Controle 1935, mais Oscar Golf. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike Oscar Golf. Papa Romeu, Mike Oscar Golf, contato radar, sobre para o 260, vigilância. 260, vigilância. Controle Salvador, bom dia, 1934, transférica, cruzando 2135. Para 1-0, deixando o seguro à esquerda da rota, rua 0-3, por aproximadamente 30 milhas, formação sobre mares. Mantenha as condições, correção, ação de identificação 9134, esse mantém o 050, informe a pro habitat. Identificou, mantém o desvio para o 050, reportará quando ele está. O 1-435 chama Centro Recife, frequência 251, alternado no 3325. 351, 3325, obrigado, bom dia, 435. Bom dia. O 0376 acione identificação. Mantenha nível de voo 060 na proa da posição Pelô. Passando o liberacionamento, chame para o táxi. Livre decolagem, 100 graus, 8 nós. Livre decolagem, está fazendo o voo 985. Pelô está aí a bomba, senhor. Bom, 9085, 0935, ouvido de linha. 0935, grato, bom dia. Controle Salvador, voo 9085, decolado no perfil da DAEL. Voo 9085, sobe para o 360, contato radar vigilante. Acendendo ao 360, voo 9085. Chamé 6312, chama Centro Recife, frequência 12545, alternado 2685. 12545, 2685, vamos ver. Até mais. Controle Salvador Azul 9134, está presente no habitat. Gente, 9134. Uniforme Índia no Pátio 3, solicita autorização para a Eboque até o Figueiredo 3. Thank you.